Alô? Não fala nada, só escuta. Sabe que eu te amo. Eu te adoro. Seus olhos são lindos. Sua pele é gostosa. Seus cabelos. Sua boca é maravilhosa. Pronto. Já me declarei para você. Agora é a sua vez. Deixe seu recado após o sinal, que eu juro que ligo. E falo tudo isso ao vivo para você. Tô te esperando.